Maurício. DJ Mauro. DJ

Yeah.

Estúdio Dois Irmãos Fusion. Toca tudo do Pará. Pra fazer amor, só gosto com você. Só você, quem sabe, achar o meu prazer. Tudo perde a graça. Agora a onda é Fusion. Alô, DJ Mar...